Temos que ir rápido. O planeta não vai sobreviver muito tempo. Você tem certeza disso? Infelizmente, é o único jeito. Krypton está prestes a morrer. Mas você, meu filho, vai viver. Krypton, não. Nosso menino vai precisar de um amigo. Cuida do nosso filhinho. Vambora, acorda, parceiro. É hora de passear. Eu acho melhor deixar ele dormir. Pronto, já deu. Peraí. Isso é desagradável para nós dois. Mais cinco minutinhos. Já acordei. Tá bom, Krypto. Vai, vamos passear. DC Liga dos Super Pets. Oh! De Metrópolis, eu sou Lois Lane. Oi, Lois! Como eu sei que você gosta, eu trouxe pra você direto de Paris. Eu não sei porque eu falei assim. E eu trouxe isso pra você da Rua 43, que fica uns 3 quarteirões fora do meu caminho. E ainda na hora do rush. Nossa, seria tipo eu voar pra Marte. O quê? Você voa? Sempre achei que a capa fosse só um acessório fofinho. Olha, você me acha fofo, é? Ah, eu falei que a capa era fofa. Você me acha fofo. Já tá na hora de lamber a cara? Se tiver na hora de lamber a cara, eu vou querer participar. Opa, o que, que eu achei aqui? O Mini Bruce! Pega! Late alto e avante! E aí, onde a gente parou? Mini Bruce de volta! Olha lá, os cachorrinhos ali. Vai brincar com eles. Aí eu comi meu próprio vômito, só que... Eu comi o meu vômito. Eu... Já vi que voltou pra sua Batcaverna. Mas ninguém se esconde do longo focinho da justiça. Aí eu disse, se não quiser que eu esfregue o bumbum no tapete, instala um chão de taco. Mini Bruce recuperado, super... E aí, você sabe quem é esse? É o Crypto, supercão. Tudo bem. Eu te dou o meu patógrafo. Olha, infelizmente vai ter que ser um só. Senão eu fico aqui o dia inteiro. Agora, se me dão licença, vou devolver isso pro meu garotão. Ele não quer. Peraí, é o quê? O tiozão da cueca por cima da calça não quer o brinquedo. Só quer distrair você. O quê? Que ridículo. Eu e o Superman somos inseparáveis. Tipo carne e unha. Ah, é? E você tá dormindo onde esses dias? Eu durmo na cama com o Super. Menos quando a Lois tá lá. Aí eu tenho que passar pro meu cantinho mega especial no chão. Pesado. Rolou o mesmo comigo. Depois que a Nancy ficou noiva, acabou tudo. Traduzindo, tchauzinho, cachorro. Tudo bem, vocês não conhecem o Super como eu conheço. Ele tá namorando, mas ele nunca vai amar alguém além de mim. Tudo bem? Hein? Eu tô ótimo. Eu tô bem. Eu tô muito... Legal? Isso. Legal. Bate a pata. Pode ser doideira, mas agora que a gente tá junto, acho que o Crypto tá se sentindo excluído. Eu sou o único amigo que ele tem. Isso é fofo, mas ele não seria mais feliz se tivesse outro amigo também? Bom dia, amiguinhos. E começou. Como sempre, o Cal tentando flertar com a Pet. Esse perfume é novo? É xixi de gato. Mas nunca dá em nada. E esse cachorrão lindo aqui tem bastante tempo pra... Tá fazendo o quê, Ace? Bebê, eu vou meter o pé daqui. Eu cansei dessa vidinha de jaula. Ai, minha deusa. É que nem quando a Mulher Maravilha usou os braceletes da submissão pra conseguir fugir do esconderijo da Doutora Veneno. Tipo, assim. Beleza, não foi bem assim. Mas se essa moça do abrigo te pegar... E te trancar lá no fundo, onde só ficam escutando jazz suave. Relaxa aí, Chip. Eu deixei a minha parceira Mirtes de tancanha. Esses olhões aqui não perdem nada. Se a moça do abrigo vier, eu aviso. Perfeito, porque euzinho aqui já tô quase conseguindo. Nananina, não. Eu acho que a moça do abrigo tá vindo. Valeu, Mirtes. Mandou benzão. Eu torço por você, Ace. Mas você não quer ser adotado e sentir o abraço amoroso de uma pessoa de meia-idade que mora sozinha? É. E quem vai ser o seu novo melhor amigo? Vocês são meus melhores amigos, seus bocós. E vocês vão comigo pra fazenda. Ah, eu adoro quando ele fala da fazenda. A fazenda lá no norte. Um paraíso selvagem, onde os bichos correm soltos, se amam e se protegem. E alface dá em árvore. Não tem moça do abrigo vigiando tudo, não. É uma fazenda 100% feita para animais. Isso não parece nem um pouquinho assustador. É perfeita. E depois que eu soltar a bicharada toda, vai todo mundo para lá comigo. O cachorro tá certo. Vá atrás da liberdade. Tá vendo aí? A Lulu entendeu. E eu espero que destrua tudo que estiver no caminho. Eita, mas que climão. Você pode até se enganar com essa fazenda boba, mas eu tenho a máquina. Um dia em breve, quando as estrelas se alinharem, a máquina vai me dar o poder supremo. E eu vou ser mais do que livre. Exatamente. Ô, Lulu, eu não sei o que testaram em você no laboratório, mas te deixou meio porquinha das ideias. Essa máquina aí é só uma sucata colada. Medo da minha inteligência. Volta pra sombra, volta pra sombra. Contato visual, volta pra sombra. Fica aqui, que eu já volto com uma surpresa. E eu vou continuar aqui, disfarçado na minha identidade secreta. Cachorro quente! E aí, tá tudo bem com você, amigo cachorro normal? Eu mordi o entregador da FedEx outro dia. Ah, entendi. E pra quem ele trabalhava? General Zod? Legião do Mal? Pra FedEx? É claro, a Federação dos Zex. Não pode dar mole, hein? Por que é que meu dono tá demorando tanto? Então, o senhor Kent está querendo outro bichinho, é? Então, o meu cachorro é perfeito. Mas eu tenho uma namorada, sabe? E eu vou pedir ela em casamento hoje. Oh, meus parabéns. Valeu. Mas ele só não sabe disso ainda. E eu acho que ele está precisando fazer novos amigos. Bom, nesse caso, acho que o Ace seria perfeito. Gosta de porquinho da Índia? Eu volto para buscar vocês depois que fechar. Aguentem aí. Consegui! Caraca, doeu! Sim, eu também senti dor, até porque eu também sinto dor como qualquer cachorro normal. Aham, tá beleza. Eu tô meio que fugindo da prisão, então me dá licença, tá? Fugindo da prisão? Parado aí! É o fim das suas atividades criminosas, cachorro que eu nunca vi. Do que tu tá falando, ô doidão? Tu é o cachorro que tava literalmente aqui atrás. Impossível. Aquele cachorro usava óculos. Agora se renda. Não quero te machucar. Beleza, então tu quer entrar nessa, né? Tu quer me dar uma patada, beleza? Mas vou te avisando que eu sou parte boxer! E a outra parte, é a chihuahua? Chihuahua, são ferozes! Toma essa! E mais essa aqui! E toma essa! Pede perigo que eu te libero! Minha Nossa Senhora, que fisgada! Pera aí, uma pausa rapidinho! Se não tivesse doendo tanto, você ia ver só! Banana, é isso que eu preciso! Preciso de uma banana! Pô, que frieza! Mas você é uma gracinha, que cuti-cuti. Cripto. Tu tá se achando o cara, né, ô supercão? Tá achando que seu cocô é cheiroso? Mas ele é cheiroso mesmo. Opa, peraí, para tudo. Tu tá falando sério? É, na verdade tem um cheirinho amadeirado. Olha, na boa, é quase uma aromaterapia. Tu não é normal, não. Tá tranquilo. Pelo menos eu tenho dono. E eu não sou de ninguém. Um animal selvagem. Exatamente. Então volta pra sua jaula. O Super já deve estar com saudade de mim. Saudade? O cara te amarrou num poste e entrou num abrigo pra arrumar um amigo pra você e você dá espaço pra ele. Te peguei. O Superman nunca faria isso. É o que ele tá fazendo, literalmente. E que bom que esse seu amigo não sou eu. Calma aí, calma. Não finge que não me conhece, pô. Vai tentando, Houdini. Bem que ele falou que voltava pra gente. Ai, hora da adoção. Um de nós vai ganhar alguém pra abraçar. Não cria esperança, não. Eles sempre escolhem os gatos. Aqui, meu bem. Uau, no primeiro dia, ser bichinho de resgate é tão legal. Miga, na próxima vez é você. É, na próxima. Acredito que aquele mané do abrigo disse que eu não sou normal. Eu sou super normal. E é impossível o Superman ter ido lá pra pegar um amigo pra mim. Não, eu não preciso de nenhum amigo. Meu único amigo é o Superman. Que isso? Tem alguém puxando meteoro para a cidade? Luthor. Oi, coisa linda. Ah, como eu esperei você entrar no meu sistema solar. É uma pedra. Essa pedra, Mercy, é 100% kryptonita laranja. Boa, outro plano com kryptonita. Não, esse é diferente. A kryptonita verde tira os poderes do Superman, mas a kryptonita laranja vai me dar superpoderes. É que nem invisibilidade, ou visão laser, ou jogar cartas de baralho com muita força. Eu finalmente vou ser mais forte que aquele tosco. Você não tá falando de mim, não, né? É, eu também acho que ele tava falando de mim. Climão, hein? Superman, já estava esperando você e esse seu vira-lata muito antes. Eu quero que você solte esse meteoro, Lex. Com prazer. Krypto, pega! Esse treco pro espaço, que é o lugar dele. Senhora? Bebê? Eu quero ver você pegar agora. Esqueceu uma coisinha, Alex. Diferente de você, eu tenho amigos. Obrigado por construir o socorro do mal ridículo do lado do rio. É muito conveniente para o homem da água. Eu sou o Aquaman. Ah, tá bom. Esses palhaços. É, alguém chamou o suporte técnico? Já tentaram desligar e ligar de novo? Valeu, amigão. Amigão? Não. Esse cara é só colega de trabalho e olha lá. Por favor, apertem os cintos. Eles são invisíveis. Olha, nada disso aqui é invisível. Tá mais pra transparente. Adorei seu laserzinho. Só que ele fica melhor verde. É. A armadura de combate é Scorpio acionada. Aquecedor de assento ativado. O melhor bilhão que eu já gastei. Eu só preciso de uma lasquinha. Ai, não. Tadinho. Achou que ia pegar primeiro. Valeu. Agora, eu sou quem eu nasci pra ser. Mas o que é isso? Então, mas era pra eu ganhar superpoderes. Nem é tudo isso. Ah! Muito bom, Cripto! Quem é, meu lindão? Quem é o lindão? Você é meu super dogão? É você? Olha, vem na cara, não! Quem é meu filhão? Quem é meu filhão? Saudade dos meus pais. Quem foi que jogou a criptonita no espaço? Oi, coisa linda. Ai, como eu esperei você entrar no meu sistema solar. Ganhou dessa vez, Alface. Gente, o que tá acontecendo? Nada, bebê. É que o plano que chamaram de loucura acabou sendo uma loucura de bom. Então, lá no laboratório, eu conheci um humano. Ele era mau, sádico, lindo. E juntos éramos dois cientistas em busca do poder supremo. Sim, tivemos contratempos no caminho. A criptonita vermelha fez o meu pelo cair. Sorte que minha estrutura óssea é do balacobaco. A roxa me deu sonhos desagradáveis de tão vívidos. Mas a laranja... Sabíamos que a laranja seria diferente. Nós tínhamos um plano. Até que o Cripto, o supercão, chegou pra estragar tudo. Nome ridículo em homenagem ao planeta. Que criatividade! Eu tô indo pra O que você tá fazendo? Tô soltando vocês desse laboratório de testagem horrível. Agora, aqui é a sua nova casa. De nada! O que você tá falando? Ai, coisa fofa. Ai, me solta, megera! Então eu contei os segundos nesse muquifo nojento. Me preparando. Porque eu descobri uma coisa que o Lex não sabia. A criptonita laranja não funciona em pessoas. Ela só funciona em bichos. Bem? Ah, eu tô mais do que bem, porquinha. Agora eu sou quem eu nasci pra ser. Lulu, oi, opa, peraí, leva a gente junto, pode ser? Os bichos resgatados têm, quer dizer, a gente tem que se ajudar, sabe? Solidariedade! Ai, esse foi mal, mas eu tô sem tempo no momento pra cuidar de um bichinho de estimação! Lulu, espera! Não deixa a gente aqui! Fica tranquilo, com certeza alguém maravilhoso vai adotar vocês qualquer dia. Mas e eu? Ah, Cida! Claro, eu não sou um monstro. Saudade, amo vocês! Divirtam-se! Aguenta aí, bebê! Vou tirar a gente daqui! Ai, que cheirinho de bacon! Por que eu tô com água na boca? Ai, são tantos traumas pra resolver! Ai! Gente, eu encolhi! O quê? Houve aqui? É sério, a minha vista é uma... A criptonita laranja me deu poderes também! Essa é a minha história de origem! E o meu tio nem precisou morrer! Tá legal, beleza, mas a situação tá complicada pro amigo Ace aqui. Tá, Porca Maravilha, nome não definitivo, em ação! Ai, não! Esse... não! Ai, era pra eu estar morto agora, não é? Ai, caramba! A criptonita laranja te deu poderes também! Você está super forte e o seu rabo agora é feito de fogo! Peraí, o meu poder é o quê? Ai, meu rabo! Socorro! Meu rabo! Meu rabo tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Tá pegando fogo! Ace, tá tudo bem. Tá vendo? Você é invulnerável! E eu consigo me encolher até o tamanho de uma... Ainda tô pegando jeito. Não vi nada não, viu, moço? Você pega o chip e eu pego a Mirt. Aí, perdeu, alface. Ah, que legal. Eu sou o único que não tem superpoder. Anda, bora meter o pé. Atualizando, eu sou rápida agora, mas a vista ainda é... Beleza, quinta é a noite de VTV. Hora do melhor show com meu melhor bro de Metrópole. E agora eu vou te salvar. Opa, peraí, deixa eu dar só uma passadinha aqui. Eu devia ser o Homem de Ferro. Não. O cara tá todo montado, muito arrumado pra assistir Mega Chef. Mas até que faz sentido, hoje é a final da temporada. Ah, você vai sair? Na noite do Mega Chef? Tudo bom, mocinho? Não. Oi, Luiz. Ah. Ah. Então, amigão, eu... Essa é a semana da torta. Você escolhe, ela ou eu. Mas o que é que deu em você? Cachorro feio. Você me chamou de quê? Agora passou dos limites, irmão. Se você Escuta, quiser... A gente conversa quando eu voltar. Ah, eu já tava com saudade. Você deixou o Mini Bruce no corredor de novo. Tá. Vou ver minhas bordas crocantes sozinho. O dono feio. Bem molhadinha por baixo, sim. Bem molhadinha no fundo. Aléu, filho de Jor-El. Eu sou Lulu, filha de Chuchu. Agora ajoelhe-se perante mim. Não, peraí. Você é aquele hamster do abrigo? Eu sou uma porquinha da Índia e eu mandei ajoelhar. Dá uma olhadinha no que eu peguei no laboratório. Socorro, Crypto. Devia melhorar esse disfarce. Esses óculos não enganam mais ninguém. Bigode talvez, óculos não. Por que sempre isso quando a gente vai sair? Você ligou pra emergência da Liga da Justiça. Pra Terra 1, tecle 1. Pra Terra 2, tecle 2. Pra Terra 3... Caramba, amigo, parece que essa doeu. Tomara que sim. Nossa, e você ainda tá tentando, guerreiro. Tá legal, então. A mamacita adora uma boa briga. Nós cozinhamos com um objetivo. Então é sempre do melhor jeito possível e sempre com amor. Thank you. Renda-se. Eu não quero te machucar. Não, não, não. Apenas um conselho. Nunca teste um porquinho da Índia. Valeu? Eu não acredito que ele saiu com ela. Devem estar brincando de pegar bolinha enquanto eu fico aqui. Ah, ele deixou queijo. Ah, não dá pra ficar bravo com o cara. Socorro! Socorro! Superman! Late! Alto! E alguém tomou o remedinho. Uma lasquinha de criptonita verde escondida marotamente num pedacinho de queijo bola. Ele sempre esconde no queijo. Você me tirou do Lex. Agora eu vou tirar o Superman de você. Ah, relaxa. Esse é só o primeiro passo do meu plano maligno. Tem mais. Tem que proteger o Super. Superman, eu tenho que achar. Sim, sou eu, Conwell. Quando você era só um filhote, eu gravei todo o meu conhecimento na sua coleira. Eu sei. O senhor sempre me ajudou. E eu preciso de ajuda agora. Sim, sou eu, Conwell. Só faltou o botão de pular a introdução. Fale comigo, meu filho. Qual é o seu problema? O Superman foi capturado. Eu lamento. Sei que vocês eram próximos. É, a gente... era. Você não pode ficar aí parado, triste. Você precisa salvá-lo. Verdade. Eu vou salvar o Superman e quando eu fizer isso, ele vai perceber que eu sou o único amigo que ele precisa. Não foi bem isso que eu quis dizer. Mas como é que eu vou ser um herói se eu não tenho mais poderes? Não são superpoderes que fazem de você um herói, Krypto. O seu problema não é esse. Então qual é? O seu problema é você. Eu? Como assim eu? O pai? Aham! Deve ser a roedora maligna. Pode deixar, Superman. Eu não vou descansar até salvar você. Que graminha gostosa. Tu tem que treinar essa mira aí. Eu não sabia que as estrelas podiam ser tão bonitas. E nem sabia que eram tantas. Tem uma ali. Ah, tem outra ali. Olha, tem outra ali também. Essas estrelas não são nada. Espere chegarmos à fazenda. É, tudo é melhor lá na fazenda. Ah, pois é, então. Sobre a fazenda. Gente, é que tem uma interpretação literal das coisas. E tem outra que... Cadê ela? Cadê ela? Hein? Cadê ela? Cadê ela? Desculpa, é que eu nunca tinha corrido até hoje. Geralmente era late alto e avante. Você tá bem? Tô sim, eu tô bem. Eu só fui meio que atropelado. A primeira vez a gente nunca esquece. Peraí, de onde é que eu te conheço? Tá na ponta do meu focinho. Cadê ela? então o poder que eu vi era seu? Esses Zé Ruelas podem me ajudar. Anda, não temos muito tempo. Temos que salvar o Superman. O Superman? Ah, claro! É aquele super trouxa que me mandou de volta pra jaula. Como é que era? Decrépito? Crítico? Qual é teu nome? Não, é Crípto, Supercão, dá! Ah, mas pelo visto agora nós somos dois super-heróis. E eu tô te devendo uma coça. Au! Bem no meu olho bom! Peraí, era pra ser uma luta justa, cara. Por que não me bloqueou com o calor gelado que sai das suas orelhas ou sei lá de onde? Porque eu tô sem meus poderes. Quê? Eu disse que eu não tenho mais os meus poderes. Ha! Você tá sem poderes. É, eu já entendi tudo. Você quer usar a gente agora porque não dá mais conta sozinho. Olha, eu sei que esses poderes são novos pra vocês, mas quando alguém tem abundância de poder, precisa usar esses poderes para... Foi mal. Você tava falando o quê, hein? Eu tava no meio de um discurso inspirador de herói. De onde sai tanto xixi? De duas privadas e um bidê. Bidê, que doideira, né? Ainda existe isso. Nem sabia que existia. É tipo um bebedouro pra cachorro. Cara, você é um bicho nojento. Galera, vamos embora. Até nunca mais, ô chapa quente. Não! O meu melhor amigo está em perigo e vocês têm que me ajudar. Foi mal, mas já temos outros planos. Boa sorte com o perigo. A gente vai pra fazenda. Ah, é? Árvore de alface, bebê. Árvore de alface? Que fazenda é essa, hein? A Fazenda do Norte. Isso parece invenção. Ah, é? E como é que tu sabe? Eu cresci numa fazenda, numa cidade chamada Smallville. Isso parece papo furado. Então, pra que lado fica essa suposta fazenda? Ué, ela é no norte. Então, pensa só. É no norte, óbvio, né? Peraí, ele não tá falando a Chega verdade. Chega aqui um minutinho. Você mentiu sobre a fazenda, não foi? Na cara dura. Puxa, eu tinha que dar uma esperança pra eles. Ninguém nunca ia adotar a gente. Então, prometi que lá eles iam ter uma casa nova. Olha, seria um prazer levar você e os seus amigos pra minha fazenda. Se me ajudarem a salvar o Superman. Oh, qual é? Isso é chantagem. Tu tá me chantageando? Não, eu só te pedi um favor e a sua recompensa é eu não revelar informações comprometedoras. Isso é a definição de chantagem, literalmente. Tá, a gente ajuda a salvar o seu dono Bocó. Conseguiu uma super equipe. Obviamente, super equipe! Eba! O destino me aguarda. Vilões pavorosos. Assassinos mortais. Eu vim aqui pra recrutá-los pra um ataque de selvageria mortífera! Meus queridos porquinhos da Índia peludos, eu vim atrás de vocês porque são predadores natos, deuses entre os homens! Tá, olha só. De porquinha pra porquinhos, eu preciso de ajuda. Porque o meu dono acabou se metendo numa furada. Derrotado pela Liga da Justiça, Lex Luthor encontra-se atrás das grades. Eu vou destruir todos vocês! Meu melhor amigo. E mentor. Melhor amigo e mentor. Feita para isolar criminosos superpoderosos, a Ilha Striker é a prisão mais inescapável do mundo. É aí que os manés entram. Queridos, para tirar o Lex dessa espelunca, preciso de um exército. Na verdade, acho que a gente meio que prefere ficar aqui. É, a gente tem férias no verão, refil de água liberado. Tem até aula de espanhol toda miércoles. São inocentes! Até beberem do gelado canudinho de aço do poder! Pode parar. Lois Lane falou tudo sobre você, Hamster. Hamster? Um hamster é uma bola de pelo. Hamster é um rato que comeu demais do almoço. Somos porquinhos da Índia. E vamos acabar com você, fofo. Vai ver. Hum? flecha pro ataque. Ah, foi mal. Eu tava esperando ele ir primeiro. É, mas se eu for primeiro, seu fogo vai derreter meu gelo. Então é melhor a moça de asa ir primeiro, não é? Eu tenho nome. É, mas aí eu vou botar fogo nas asas dela. E eu acho que ninguém vai gostar disso, né? Ué, ninguém quer gelo na asa. Ixi, por quê? Vai congelar as penas. Adorei. Agora, vamos lá soltar o leg. Querida, isso acaba agora. Você está presa ao laço da verdade. Você quer a verdade? Essa bota é um exagero. Esse é mesmo o melhor jeito de achar o Superman? Pra mim, isso aí é só nojento. Como assim nojento? Farejar é uma das maiores alegrias da vida de um cachorro. Igual lamber qualquer parte do corpo. É sério, eu fico me lambendo o tempo todo. É, isso explica o bafo. Você não quer achar a Lulu e salvar o Super Tapetinho? Então acho bom começar a farejar. É o que todo mundo diz. O faro é a visão do nariz. Ninguém diz isso. Pois devia, se liga. Um poodle babou bem aqui. Alguém jogou uma borda de pizza linda naquela lixeira ali. E naquela esquina ali? Naquela esquina ali? Ah, coitada, uma pombinha tá triste, cheiro de tristeza. Ela chora muito. É o superpoder que todo cachorro tem. Até os furreca que nem você. Não sou furreca. Burro. Opa, isso é um curativo. Burro. Hora do passeio. Hora do quê? Nada não. Ah, tá legal. Eu pensei que tu tivesse falado que tava na hora de passear na rua com o seu dono. Tudo bem. Talvez seja a hora em que eu e o Superman passeamos. Todo dia, desde que eu era um filhote. Oh, você pode até estar sem o Superman, mas você tá com a gente. Uma equipe super poderosa. A Mega Oink Esquilo Verini. Babão. Ah, fala sério, babão. E peraí, cadê o casco sobre rodas? Casco? Fala aí, bochechão. Já entendi. Você é daqueles caladões. Nem precisa falar. Oh, meu querido, os meus poderes. É, desembucho. O que foi que aconteceu, hein? Eu comi kriptonita verde. A única fraqueza do kriptoniano. Por que comeu a sua fraqueza, burroide? Ela tava escondida no queijo. A única fraqueza do cachorro. Eu comi um dinossaurinho de brinquedo uma vez. Experiência própria. Esse negócio aí deve demorar mais uns 2 dias até sair. A não ser que seja um estegossauro. Aí só rezando. Pessoal, olha! Ah, tá tranquilo. A Mulher Maravilha pega ela. Deusa! Essa não! Barulho de osso quebrando. É assim que ele funciona? Então sobrou pra gente. Quem aí tá pronto pra salvar o meu melhor amigo? Você quer que a gente lute com ela? Ela acabou de detonar a Liga da Justiça inteira. E todos eles têm polegar opositor. Oh, não esqueça de mim, Fabrício. Gente, relaxa. Vai dar certo. Viram só? Tudo suave. Agora vamos ser heróis. Vamos lá, galera. Me falem de vocês. Tipo, os meus poderes são visão de calor, sopro gelado. E não esquece a pancada da pata solar. Que é isso aí? Parece até nome de suquinho industrializado. Não, é o golpe mais poderoso do Cripto. Ele precisa voar para perto do Sol e absorver aquela radiação mortal, se transformando num evento de energia térmica em forma de cachorro. O próprio Superman nunca tentou fazer isso. Porque ele não tem pata? Porque não dá pra voltar depois disso. A pancada provoca uma explosão que derruba não só o vilão que recebe o golpe, mas o herói que ataca. Que poderzinho mequetrefe. Mas o suquinho deve ser bom. Eu tomaria um suco com esse nome. Parou, chega de caos, valeu. Vamos indo... Minha gente! Olha quem tá vivo! Vamos corrigir esse probleminha, tá bem? Ace, acionar escudo canino. Que escudo canino? Desvia! Excelente escudo. Parece que doeu pra caramba, né? E alguém aí quer trocar de poder? Vai que é tua, bebê. Beleza, bebê. Pensa grande. Esquilo, frita eles. Ai, não. Eu não consigo. Claro que consegue. O que é que pode acontecer de pior? Eu posso machucar alguém. Ou alguém pode me machucar. Ou talvez congelar desse jeito seja a pior coisa. Tartaruga, usa a velocidade pra fazer... Que p*** de lugar é esse? Ai, vocês são péssimos super-heróis. Eu não sei como vocês não conseguem entender. É que tem muita coisa que você não entende sobre a gente, ô mané. Se prestasse mais atenção... Não, eu presto atenção. Socorro! 100% de atenção. O cara é monstro demais! Caraca! Muito arriscado para um cachorro sem poderes. Alguns diriam que é heroísmo. Eu digo que é burrice. Cadê o Superman? Não vou te contar. Que vilã malvada. O Lex ficaria orgulhoso. Isso é tudo pelo Lex Luthor? Você não entendeu? Ele estava testando você. Éramos colegas. Éramos cientistas, juntos. Você era só uma cobaia. O seu pelo todo caiu. Sim, mas o cabelo dele também. O Lex precisa de mim. Já não sei se posso dizer o mesmo do seu Superman. O Superman precisava de mim. Ele precisa. Precisa? Porque eu acho que ele vai ter tudo o que ele precisa com a tal... noiva dele. Não, você não sabia que eles iam se casar? Me desculpa mesmo, deve magoar muito ficar sabendo por mim. Não, é mentira. Será? Então por que será que esse anelzinho caiu da sunguinha dele na noite que eu o derrotei? Olha só, bonito, mas a pureza deixa a desejar. Aceita que dói menos, tá atrasado. Ele vai juntar os trapinhos. Ou seja, tchau, tchau, cachorro. Mas relaxa. Se o Superman não tiver mais espaço pra você na vida dele, eu acho que você pode dormir na sala de justiça. Uau, ela jogou o cachorro bem longe. Sabe o que é engraçado? Por um segundo eu fiquei preocupada quando eu vi que a Kryptonita laranja deu poder pra vocês. Aí eu lembrei... São vocês! Anda, vamos logo, porquinhos! O que foi que eu falei? Não é melhor que a aula de espanhol? Sim! A porca sem pelo está louca! Oi, Lois Lane. É sempre um prazer revê-la. Lex, fala. Eu sei que tá por trás disso. Destruição impressionante, mas não é obra minha. Tem literalmente o seu nome no monstro. Pelo visto, um dos meus bebezinhos está bem crescidinho. Que sinistro. Lex, fala, o que fez com o Superman? Onde quer que o Superman esteja, não tem nada a ver comigo ou com a minha empresa, LexCorp International. Ah! parem de morder meu Batarangue. O Bruce Wayne pagou muito caro por ele. E depois ele me deu de presente. Vic, consegue desativar as defesas? Ah, eu não consigo fazer nada agora que me travaram nesse modo avião. Um monte de protocolos para invasão alienígena e nenhum para bolinhas de pelo. Aqueles quadrúpedes malucos da Terra cometeram um erro terrível mexendo com o rei de Atlântida. Opa, peraí, comida de peixe? Ah, ele tava com fominha. Lex Luthor nega envolvimento, mas segundo ele, torce pros vilões. Por sorte, o cachorro do Superman está do nosso lado. Krypto! Pode crer, o cachorro que não desgruda do Superman. Ele vai salvar a gente. Não. Ele não tem mais poderes. Mas os outros animais têm. Então, o Krypto não pode trabalhar com eles pra salvar Metrópolis? Pois é, tem esse lance. Ele não se dá lá muito bem com outros animais. Eu acho bom ele aprender logo, senão os furões vão dominar o mundo. Ele tá bem? Oh. Parece que tá respirando. Tá, tá vivo. Paga aí, filhão. Vocês apostaram se eu tava vivo? Não, eu apostei que tu tava morto. Eu apostei que você tava todo estrupiado. Ah, ei! Que legal, hein? Aí, escuta, que tipo de lugar é esse aqui? É tipo um Detran mais chique? Tá brincando? Aqui é a Sala de Justiça. É onde a Liga da Justiça toda se reúne. Aposto que eles são super amigos, usam roupas uns dos outros, comem lanchinhos deliciosos e provavelmente contam tudo uns pros outros. É, tudo mesmo. Ele parece triste e arrasado. Ah, então acertei. É o Detran mesmo. Ai, eu acho que alguém devia falar com ele. Eu tô fora. Ace, você sempre sabe o que falar. Cuidado com o jato invisível. Eu quero ficar sozinho. É o melhor lugar pra ver o pôr do sol. Quer ficar sozinho, vai pra um lugar feio. Aliás, você não quer salvar o Superman? É claro que eu quero. Ele é o meu melhor amigo. Pelo menos pensei que fosse. Tá tudo mudando muito rápido. Ele nem me contou que vai se casar. Foi essa parada que embolou a tua coleira, não foi? Ah, pois é. Pessoas são complicadas. Como é que você sabe? Nada não, esquece. Ah, você já teve dono? Tá, isso é assunto seu. Eu não quero me meter. Ele era legal? Ah. Eles... O meu dono era uma família. Todos têm história, mesmo sem a glória. Mamãe. Mesmo sem vitória. Papai. Vou apoiar você. Um só coração é a definição de amigo ser. Nessa nossa andança, feita de lembranças, falsa segurança pode impedir de ver. Um só coração é a definição de amigo ser. Sentir o coração vazio só quer dizer que há lugar pra novos sonhos. Deixe fluir, aceite o desafio. Você vai ser a luz mais forte deste mundo. Ace, o que você fez por aquela garotinha? Ah, não foi nada. Eu fiz o que qualquer cachorro faria. E aí, eles deram você? Não é culpa deles. Eles só queriam proteger a filha. Mas você salvou ela. E eu salvaria de novo. Foi o pior dia da minha vida, mas eu não mudaria nadinha. Por que não? Quando você ama alguém, se você ama de verdade, tem que estar disposto a fazer tudo pela pessoa. Mesmo que acabe perdendo no final. Mesmo quando machuca? Principalmente. Você sabe o que falam dos cachorros, não sabe? Que eles não podem comer chocolate? Que o nosso amor é incondicional. Desculpe, moço. Eu sou muito ruim nisso. Só porque você ainda tá conhecendo os seus poderes. Todo herói passa por essa fase. Até começar a montagem de treinamento. Essa montagem vai ter que ser maior. À primeira vista, esses sujeitos aí são péssimos. É, eu concordo com você nessa, mas eles são mais fortes do que você imagina. A PB só precisa começar a se amar. Tanto quanto ela ama os outros. O chip precisa ser mais seguro. E a Mirtis? A Mirtis só pensa em comer. Conhece eles bem, né? Eu só escuto. A gente aprende muita coisa sobre os outros depois de tanto tempo preso junto. Opa, peraí. A Lulu era do abrigo de vocês. O que é que você sabe sobre ela? Aquela porquinha da Índia muito louca só sabia falar em conquistar o mundo e de um maluco careca com mãos bonitas. Lex. É claro. A Ilha Striker. Ela deve estar indo soltar ele. Não se a gente chegar primeiro. Vamos! Olha, cuidado com o... O jato invisível, sei... Podia botar uma plaquinha, né? Uma cordinha em volta. Talvez uns cones. Entrosas, entrosas. Muitos entrosas fofinhos. Eles são tão poucos. Não! Meu irmão fofo! Chegou a hora. Enfim, as maiores mentes da nossa geração reunidas. Sua porquinha vai te salvar, Lexinho. Ai, que loucura! Mulher Maravilha já sentou aqui onde eu tô. Eu me sinto como se eu fosse ela, porque eu tô no lugar dela, no banco dela. Ih, tem um amendoim preso no cantinho do banco. Eu vou comer o amendoim dela. O que eu quero saber é cachorro pilota avião? É claro, eu sei voar. E avião voa. É que nem andar de bicicleta. Você sabe andar de bicicleta? Não, eu sei voar. Relaxa aí, vai dar certo. Nunca mais fala isso! Nunca dá certo! Gente, por que o jato invisível da Mulher Maravilha é invisível? Ele tá mais pra transparente. Cida! Sai da frente, enfurecida. A gente tem que chegar na Striker. Foi mal. Eu não posso deixar. A Lulu salvou minha vida. Agora eu vou acabar com a de vocês. Tchau, tchau. Lorirorirá. Por ali! Ok, agora todo mundo quietinho. Opa! O que foi? Olha, eu vou... Não, deixa pra lá. Não, peraí, esquece. Deixa pra lá, deixa pra lá! Tudo bom, bonitão? Qual é? A gente é adulto. Não me deixa no vácuo, não. Ai, ela vai ver a gente. Bebê, eu precisava de você, menorzinha. Eu sei, só que eu não consigo controlar. Mesmo com poderes, eu não chego nem aos pés da Mulher Maravilha. Bebê, deixa eu te contar uma coisa sobre a Mulher Maravilha. Louvada seja. A Diana é muito independente. Ela é uma mulher única. Se quiser mesmo ser que nem ela, tem que ser você mesma. Eu vou picar vocês em pedacinhos. Beleza, Chip. Vai lá fritar a enfurecida. Mas... e se a gata do laser demoníaco resolver me devorar? A todos nós! E se ela me poupar e eu viver pra sempre com essa culpa de sobreviver? Chip, todo mundo tem suas crises. Eu pensei em jogar a Lois Lane no meio do mar. A gente não pode passar o resto da vida preso nos nossos pensamentos. Verdade. É bem assustador aqui dentro. Ok. Você consegue fazer isso, Chip. Sai da sua cabeça! Tá bom, vamos conhecer a Mirtis a fundo. Tudo começou em Central City em 1854. Eu sou só uma gatinha manhosa, gente. Não querem brincar comigo? Teve toda uma fase nos anos 60 em que eu era alquimista em tempo integral. Mirtis, a gente não tem tempo. Toma, experimenta isso. Ninguém aqui é tartaruga. Isso explica muita coisa. Oh! Super Pets, vamos brincar. Esse monstro tem sorte de eu estar sem a visão de calor. Que bom que você tem uma coisa melhor. O que seria? Nossa, seu idiota. Beleza, galera. Eu tenho um plano. Até a próxima! Qual é o problema? A gata comeu a sua língua? Agora! Bom, se prepara pra Dona Apressadinha. Vamos lá. Foi legal, não foi? Meu irmão, um míssil explodiu no meu peito. Ah, isso é só um detalhe. Não tem detalhe mais importante. Um míssil explodiu no meu peito. A ameaça foi anulada graças ao Cripto e seus amigos. Isso é fantástico. É. A humanidade tá salva. Não. Meu bebezinho fez amizade. Se tivessem pets, iam entender. Eu tive uma leoparda, mas ela engoliu o meu senhorio e arranhou o sofá todo. Eu adorava aquele sofá. No planeta Oa, achei que eu tivesse um guaxinim de estimação, mas ele achou que era meu namorado. Todas as criaturas do mar são minhas amigas. Menos aquela Enkia. Ela sabe o que ela fez. É, eu não sou muito bom com bicho. Ah, Você é alérgico ou... Da infância, eu caí num poço cheio de morcegos. Eu ainda escuto aqueles gritos enquanto as asas escuras batiam em volta de mim, arranhando os meus pneuzinhos de criança. Cada segundo da minha vida é um tormento. Um pet ia fazer muito bem pra você. Senti o cheiro da Lulu. É pra cá. Ha! Olha só ele sendo cachorro. Os prisioneiros comeram salada de ovo no almoço. E naquele corredor? Caramba! Eu acho que tem um guarda-robô muito triste. Eu confesso, às vezes é específico até demais. Lex! Eu cheguei! Finalmente reunidos! Ah, olha só, o bom filho a casa torna. Pronto, a bebê marmota. Calada! Eu sou a capanga preferida, não você, mulherzinha! Enfim, eu tenho um presentinho pra você. Ah, não tá aqui, mas eu trouxe fotos. Trouxa, trouxa. Olha que roupinhas ridículas. Ah, o meu plano maligno pra derrotar a Liga da Justiça. Uau! Você estudou mesmo. E espera pra ver esse. Quê? Opa, eu não sei como isso foi parar aqui. Ninguém quer ver isso, né? Claramente me hackearam. Enfim, deixa eu tirar você daqui. Ai, nem acredito que tá acontecendo. Eu não acredito que isso tá realmente acontecendo. Isso acaba agora, roedora. Você foi derrotada pela... Deixa eu me lembrar. Pela Liga dos Super Pets. Trim, trim, alô, quem é? A Liga dos Super Pets. Se entrega, Lulu. Já era. Esses idiotas estão começando a aprender mesmo. Eu tô frita. Já era, só que não. Não! Mais um passo e eu amasso o cachorro. A não ser que os seus amigos entrem nessas celas vazias. Ace, ataca! Eu vou ficar bem. Vai virar panqueca. Ok, eu vou contar até três e vou começar no dois, porque eu sou má. Dois... Tá legal, Lulu. Você venceu. Não! Não obedece ela! Mas que escolha eu tenho? Ai, eu não sabia que ia ser tão triste. Ele não quer entrar na jaula, mas ele precisa entrar pra salvar a vida do outro. Gente, que coisa triste. Cachorros tristes, tartaruga triste e o esquilo tão triste. Oh, ok. Onde é que eu tava mesmo? Deixa eu olhar pra você, minha querida. Lex. What the world needs now. It's love, sweet love. It's the only thing that there's just too little. Lex? Lex, o que tá fazendo? Somos uma dupla. Lex, somos cientistas juntos. Não. Lex, o que tá fazendo? Ah, por favor, você não esperava que eu fosse dividir os créditos com o roedor, né? Lex! Eita, que reviravolta. É a porquinha da Índia. Tá triste! Lulu, sei que tá magoada, mas se junta a gente. Opa, peraí, isso é sério? Ela deixou a gente pra morrer no incêndio, lembra? Lembro, mas trabalhando juntos, dá pra sair daqui e salvar o Superman. Ah, você ama ele, né? Mas é claro que eu amo. Você é um trouxa. Ele só vai magoar você. Por sorte, eu vou te fazer um favor e destruir ele antes que tenha essa chance. Do que você tá falando? Ah, eu esqueci de mencionar o grande finale do meu plano maligno. Em 28 minutos, toda a Liga da Justiça vai fazer... Kabum! Se eu não posso ficar com o meu amigo, você não poderá ficar com o seu. Não, não vou te deixar machucar ele. Só uma pergunta, como vai me impedir se tá preso nessa jaula? Também está presa, gênia. Sim, eu sei, mas assim como no abrigo, eu sempre tenho um plano de fuga. Oi, menina! Conta tudo. Como foi com o Lex? Olha só, agora já pode falar a verdade? Eu jamais gostei dele. O Lex vai pagar pelo que ele fez. Assim como a Liga da Justiça. Você não vai se safar dessa. Do fundo do meu coração, vocês são todos patéticos. Sempre foram patéticos e vão continuar sendo até o fim de suas vidas patéticas. Ah, e Krypto? Eu vou me despedir do Superman por você. Ora, ora, ora. Se não é a Liga da Justiça, capturada por mim sem a ajuda de ninguém. A porquinha da Índia fez literalmente tudo. Sim, eu vou confessar. Não é tão gostoso, mas vale a pena, porque agora os frouxos vão sumir de vez. Não adianta. Essas celas foram feitas para segurar qualquer um que tenha poderes. Teria que ser forte como o Superman para sair. Mas a gente não pode desistir. Tem diferença entre desistir e saber que acabou. Sai dessa. Não acabou para os super-heróis. Eu não sou um super-herói. Eu não sou nem um bom cachorro. Quando eu era filhote, prometi que ia cuidar do Superman. E eu fracassei. Tudo porque eu fiquei com ciúme da Lois. Como não, né? Já viu aquela franjinha? Papum! O Superman era o meu único amigo. E eu tive medo de perder ele. Mas você não pode se culpar. Mas a culpa é toda minha. Se eu fosse amigo dele mesmo, estaria com ele, independente de tudo. O meu pai estava certo. O meu problema sou eu. Desculpa. Não, irmão. Isso é bom. Finalmente está sendo sincero com você mesmo. Não dá para ter justiça sem verdade. Valeu, Ace. Mas agora é tarde. Você tem certeza mesmo, perito? Como assim? Você tá voando. O quê? Nossa, os meus poderes. Eles voltaram. A kryptonita saiu do cachorro. E não é que cheirinho é amadeirado mesmo? Demais! É hora de salvar a Liga da Justiça. Estou pronto. Vamos amassar os caras. Não. Já fizeram demais. Não entendi. Como é que é? Eu comecei com um melhor amigo pra salvar. E agora eu tenho mais quatro. Oh, é a gente! Eu não posso deixar vocês continuarem se arriscando pelo meu erro. Mas fiquem tranquilos. Quando isso acabar, ainda vou levar vocês pra fazenda. Late alto e avante! Dá pra acreditar que o maluco teve uma crise emocional, recuperou os poderes e meteu o pé? Ah, para, eu achei fofo. Eu também. Eu tô no meio termo, sendo sincera. Hora da morte do Superman. Não sei se vai ser bem assim não, hein? Esse daí de novo? Últimas palavras? Eu adoro falar isso. Últimas palavras? Ah, é bom mesmo. Oi, gostou da brincadeira? Trancar você naquela cela. Engraçado, né? Né? Não, peraí, sou eu. O Papai Lex. Não, você não vai. Ah, para com isso. Eu não ganho pra fazer isso, não. Tranquem os portões! Ih, gente, eu não vou esperar tudo isso, não explode agora! Eu quero agora! Você tem certeza disso? Porque o sequestro até dá pra entender, né? A gente curtiu o sequestro, mas se fizer isso, eles morrem. Essa é a ideia, ué! O que achou que tava fazendo? Mark, Keith, sofram! Renda-se! Ok, Crypto, você só pode estar me perseguindo. Tá me assustando. Tchau. Voa pra lá. Peraí, pro roedor assassino? Cadê o Superman? Tarde demais. Eu vou mandar ele de volta pro lugar de onde ele veio. Olha só que engraçado, eu transformei o escritório numa espaçonave. Todo bilionário faz isso. É verdade. Crypto, tem uma bomba no foguete. E assim que sair da atmosfera da Terra, a implodir. A gente só tá tossindo, vai logo! Tô indo te salvar, Superman! Não, não, não! Calminha aí! Quem vai viver, cachorrinho? O homem que você ama ou a mulher que ele ama? Sozinho não dá pra salvar os dois! Fala aí, Dogão! Que é isso? A patrulha canina? Eu não tinha dito pra vocês não se meterem. E desde quando a gente obedece você? Ai, que tédio! Bora botar fogo em tudo! Vocês salvam o Superman. Do foguete? Eu confio em vocês. Ok, mas do foguete, meu irmão? Sobe aí, turma! Porque essa porquinha aqui vai arrasar o quarteirão. Bicho levou o nosso Superman. Deixa ela comigo. Mirtes, vai lá! Abre que nem latinha de atum. Pois é, eu afrouxei pra você. Cara, eu odeio ser invulnerável. Mas vamos lá, né? Isso vai doer pra caramba amanhã. Eu não podia só me esticar e ganhar um martelinho mágico? É. aceita. Já era. Hã? O seu Superman se foi. E o cachorrinho precioso dele está prestes a... O quê? O que foi? Alguma coisa na minha cara? É uma espinha? Tá amarela? Tá madura? Posso espremer? Oi, galera! Eu sou fã de vocês. É... Todo mundo tá vendo a porca gigante, né? Não! Como eles... Você esqueceu uma coisa. Diferente de você, eu tenho amigos. Você tem amigos, mas por pouco tempo. Tartaruga. Ok. Criatura suína, siga os meus passos. O Batman trabalha sozinho. E com o Robin. E o Alfred. E o Comissário Gordon. Tem razão. Não tem nada nesse mundo que eu possa fazer para impedir você. Do que tu tá falando, compadre? E vem cá, por que a construção dessa sua frase foi tão esquisita? Ace, cuida do Super por mim. Aonde é que ele tá indo? Não. Não a pancada da pata solar. O tal do suquinho? Mas ele vai morrer. Krypto. Não. Você estava certo, Ace. Oh, oh! Estou mesmo porquinha das velhas. Quando você ama alguém, se você ama de verdade, tem que estar disposto a fazer tudo pela pessoa. Mesmo quando machuca? Principalmente. Maluco, é horrível ser escudo canino. Acho até que meus dentinhos ficaram brilhando. Você salvou a minha vida, cara. Pois é, e você tava salvando a nossa. Sabe o que falam dos cachorros? Ah, alguma coisa entrou nessa sua super cachola? Não faz eu me arrepender. Pam, pam, pam. Elzinho. Quê? O que fizeram comigo? Isso é água de salsicha, né? Não! Mete aqui! Ah, que bom que você tá bem. Tô feliz por você, amigão. Sabia que o Crypto me salvou? Eu sei bem como é. Ele me salvou há muito tempo. Ele é um bom cachorro. Vem cá, garotão. Me desculpa, Crypto. Você sabe que sempre vai ser o meu melhor amigo. E nada nunca vai mudar isso. Ah, mais uma coisa. Uau, olha só. Eu já tinha tudo planejado, mas... Ah, não. Foi assim que eu sempre imaginei. Um porquinho da Índia do Mal gigante é exatamente como eu imaginava. Sério. Não quer continuar, não? Ah, eu quero sim. Obrigado. Lois, Joanne, Lane. Você me faz o homem mais super feliz do universo. Você sim, quer... Sim, aceito! Treino oficial. Oh. Mini Bruce! Esse brinquedinho é licenciado, senão eu vou surtar. Oh. Ei! Relaxa. Eu tô contigo. Peraí, o que está havendo? Nossa, que coisa doida. Mas que bonito. Cumprimentar bem devagar, sendo tão rápido. Princesa Diana de Temícera. Humildemente venho me apresentar à Super Porca, nada certo ainda, à Sua Alteza. Você será uma guerreira poderosa. E uma amiga pra abraçar. Que tristeza. Ninguém liga pro Homem da Água. Esse carinha de água liga. Oi, meu nome é Kif. Pituga de porquinho. Defumado, tá meio apagadinho, hein? Vai um foguinho aí? Eita, olha pra mim! Vem cá. Eu sou o Mark, qual é o seu nome? Então, você é um cachorro. Eu sou o Batman. Desculpa, eu não sou muito bom com animais. Eu também não sou bom com gente. Deve ser por causa dos meus traumas de filhote. Quando eu era criança, minha família foi tirada de mim. Quando eu era filhote, eu fui tirado da minha família. Por isso eu me bloqueei. Minhas emoções sempre controladas. Ninguém consegue atravessar as minhas defesas impenetráveis. Tá, fala sério! Tudo bem, tá bom. O Batman também ama você. Ah, oi, paizão. Sim, sou eu, Cowell. Nunca coma chocolate. O cachorro no espelho é você. Fogos são terríveis. Manda um abraço pra Gale. Já vi que resolveu as coisas com o Superman. Graças ao seu conselho, eu também fiz amigos. E vou levar todo mundo pra Smallville. Eu prometi que ia ser um novo... lá. Chiptonita, como é que tá com a Jéssica? Parece até que a gente foi feito um pro outro, sente só. Ela até já me deu um anel. Fala, bebê, adorei o traje novo. Valeu, ele tem até imãs! Quanto tempo isso vai levar? Eu marquei de sair com dois capacetes de bombeiro. Spoiler, são gêmeos. Atrasado. Foi mal. Eu tava brincando com o Cavaleiro das Trevas. Olha só. Saca a minha super mordida. Que falta de respeito. Vocês que começaram. Qual é a missão? A gente pode explicar. Segundo as informações, é um cachorro que sofreu mutação. Pode ser perigoso, viu? Nós temos que impedir. Apertem as coleiras. Temos uma nova missão. Eu devorei o entregador da FedEx. Ih, eu conheço esse cachorro. Ele é gigante, azul e vai esmagar a gente. Ninguém esmaga a gente. Fala também. Vai lá! Fala também! Tá, ninguém esmaga a gente. Super Pets, ativar! Cause now you're so licença? Sou eu. Será que algum dos bichinhos fofinhos vai me soltar também? De repente um gato. Pode ser um gato. Não. Eu sempre soube que eu ia acabar assim. Eu sempre soube que eu ia acabar assim. Ah! É você. Oi. Aí, papo reto. Nós duas somos as cabeças por trás dessa operação toda. Esquece o Lex. Vamos nos juntar. E aí? O que me diz? Você quer morar comigo na minha kitnet? Contigo? Seu bichinho de estimação? Ah, deixa eu pensar. Sim, sim! A resposta é sim! Só uns detalhezinhos sobre mim. Eu adoro falar sobre conquistar o mundo. E tenho que cortar as minhas unhas duas vezes por mês. Versão brasileira Della Arte Rio. Direção de dublagem Flávia Fontinelli. Direção musical Félix Ferrar. Com as vozes de Marcelo Garcia, Duda Espinosa, Angélica Borges, Guilherme Briggs, Priscila Alcântara, Ilka Pinheiro, Marco Luque, Wendel Bezerra, Alexandre Magoolo, Aline Guese, Clécio Souto, Duda Ribeiro, Eduardo Borghetti, Felipe Drummond, Fernanda Baroni, Flávia Fontinelli, Flávia Sadi, Francisco Júnior, Fred Mascarenhas, Garcia Júnior, Isabel Lira, Jennifer Gouveia, La Carve, Luiz Carlos Percy, Marcelo Matos, Márcio Donde, Marise Mota, Monique Filardi, Rafinha Lima, Rita Lopes, Thaís Feijó e Luiz Fayer. Cantores, Bernardo Legrand e Vitor Clay. Thank you. Pega! Esse brinquedo é meu. Então por que ele tá na minha boca? Superman? Adão Negro? Seu dono também é herói? Anti-herói. É praticamente igual a um herói normal, só que bem mais maneiro. Você faz as suas próprias regras, depois desfaz. Além disso, pode ignorar qualquer convenção moral e ética, porque ninguém te segura. Isso tá parecendo coisa de vilão. Anti-herói. Se ele é anti-herói, então ele não é vilão? Admite que ele é anti-herói, senão o Adão Negro vai te destruir. Seria uma coisa muito vilanesca. É um limite tênue. Não vou te enganar. Tá, não importa o que ele é. Eu aposto que ele não voa até Plutão. Ah, é? Olha só. Meu brinquedo.